Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando, sou eu, Diego Valadares, a partir de agora, como sempre, estamos juntos no nosso Mundo Sertanejo, muita música, muitos alôs para todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que não perdem o nosso programa, sintonizados em todas as rádios parceiras, são nossas parceiras pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso Mundo Sertanejo com muito sucesso. Um abraço a todos, nossos diretores, programadores, locutores, recepcionistas, enfim, todos vocês, sintam-se todos abraçados por todos nós aqui no Mundo Sertanejo, tá bom? Da nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. Um abraço, viu, gente? Eduardo Costa canta essa música, Simplesmente Apaixonada, para todos os apaixonados. Enamorado. Sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Sendo seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Muito bem, vamos em frente. Um abraço, meu amigo Cacá Lima, Rádio Pindorama FM, em Santa Luzia do Paruá, Maranhão, exibindo o nosso programa, né? Ele pede para mandar alô aqui pro Natan, locutor, né? O locutor Natan, o Anthony Souza e toda a equipe, né? Assina Carlos Lima, é o popular Cacá Lima, Rádio Pindorama FM de Santa Luzia do Paruá, estado do Maranhão. Também nós temos a Rádio Tropical FM, o William Policarpo, a Marlene, a Isa Torres, todos vocês, muito obrigado, viu, pelo carinho, audiência fantástica, né? Vamos em frente, quem canta bonito, Jadson, Jeitinho Carinhoso.

Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. A minha querida Vitória, em Bom Jesus, Estadão de Goiás, ouvindo o nosso programa pela Rádio Alvorecer FM. Sempre em sintonia comigo no Facebook, no WhatsApp, né? A todos vocês, amigos ouvintes da nossa querida Alvorecer FM, a todos os locutores, todos da equipe, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês, tá bom? Quem canta bonito, Jorge Mateus, pra quem entender. Pensei muito pra falar tudo que eu pensei, tá guardado aqui. Já são 2 da manhã e o sono que não vem. Mas eu sei que quando eu te encontrar, a garganta vai secar e tudo que eu pensei eu não vou lembrar. Me desconcentro, perco o foco e tremo todo quando te vejo e não consigo dizer o que eu quero. Ei, só me abraça que eu te conto pelo meu peito, sabe tudo, se traduzir vai. Fala tudo que eu pensei, tá guardado aqui. Já são 2 da manhã e o sono que não vem. Mas eu sei que quando eu te encontrar, a garganta vai secar e tudo que eu consigo dizer o que eu quero. Então me abraça que eu te conto pelo meu bem, sabe de tudo, sem traduzir nada. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta. Minha querida Leidiana Araújo, em Timon, no Estadão do Maranhão, sempre em contato comigo no Facebook. Diz que não perde o programa aí pela Rádio Clube FM de Teresina, né? Timon para Teresina é muito pertinho, né? É só atravessar o rio, a ponte de Timon para Teresina, é muito pertinho. É Teresina, capital dos piauienses, né? Aí, muito obrigado pelo carinho de vocês, amigos de Teresina, ouvintes da nossa Rádio Clube FM, exibindo o nosso programa. Vamos em frente, quem canta bonito agora, João Bosco e Vinícius, Sorte é Ter Você. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadari. Eu venho de sonhos vividos, amores fracassados, de ilusões perdidas, passos caminhados de um deserto que eu tento me esconder. Andei por toda a cidade, coração quebrado, sem querer eu sempre quis alguém do lado, e o destino veio e me trouxe você. E o meu coração partido em ruínas se